Dobar je zazor. Autorização São Paulo, Congonhas, nível de 1320, conforme rota, após o número 0, por base, após o número 6, após 1, com ficha, mod, após conforme. A subida será São Bruno, Leda, Motiva, com curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5042 e o controle 120, decimal 8. Eu vou pegar minha 079, ok? 79, falando sem curso Eco. 287, Serra pra Fábia. Eu pego 10 pro Fábio, eu pego 16 pro Osmo. Após sair conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360. Saída Sambo 1, transição Motiva. Falando 0, primeira curva. Direita, transponda 5056, frequência do controle Salvador, 120, 28. São Paulo, Congonha, nível 360, viagem do 10 com base, continua com o tempo, São Paulo, Congonha. Rota 10, para a direita, São Motiva. 0, 0, transponda, 120, decimal 8, então o controle 360, 57. Puxando a minha 079, o cotejamento que eu conheço no portão 03, reporte pronto, puxa o acionamento. Puxa o acionamento na 3601. Né, 3601, porta 05, cruzado, puxa o acionamento, reporte pronto, táxi. Pode lá, táxi. Para o táxi, o TAM 3601, está com 129 a bordo, 4 horas de autonomia, Alzena Galeão. TAM 3601, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via táxi 1, táxi de ida, poste no ponto de espera pronto de decolagem, com ajuste de altímetro 10018. Táxi 1, táxi a Índia, ponto de espera, chama pronto para decolar, altímetro no 08. Senhor, bom dia, TAM 3399, informação de chave. TAM 3399, informação no curso agora é a Foxtrot, aguarde cópia, prepare Sambo 1, transição Motiva. Sambo Motiva, obrigado, aguardando, vou pegar a Foxtrot. noite, bom dia. Zero pronto, está 3601. Estou 3601, autorizado a alinhar e decolar, pistola zero, vento 130 graus, 109. Em decola, pistola zero, está 3601. Rotan 3399. Scan 3601, já colado 150. Chama agora o controle de Salvador, 120-8. Scan 3601, não contratei? 208, obrigado, um ótimo dia. Chegou mesmo, bom dia. Três da Lara, você? Seis da Fox, só te aguardando, copo. Três da nove, Fox, só te curso, autorizado Serra Brava, voo seu Romeu, via Opezo 1-0 até Taubaté, nível de voo 340, saída São 1, Leda Motiva, decola 1-0, primeira curva, direita, transponda 5054, sequência do controle Salvador, 120-8. Cruzado Guarulhos 340, via Alfredo Luno 0, Taubaté, Salvo Ônimo, Leda Motiva, 5054, 1208. São 3399, o contagiamento foi correto, no portão lá, em Motro 2, corrigindo. Pode falar tudo para o Chico Becker, Chico Neto. Obrigado, eu vou falar. Pequena vizinha. 201, tá? 3601. Sete. Ah, 3601, pode voar na proa de Mótima? Baixa a relação. Tower, good morning, Gold 1-9-er, 6-1, position 8, requested to clear it to Galeão with Foxtrot. 1-9-er, 6-1, Foxtrot information, clear to Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper Room 4-4, Sierra Golf Romeo, Upper November 8-5-7, Monsu, via level 360. 7-1 Apache, Docklift Transition, take off from runway 10, right turn after take off, squawk 5062, South of Apache Control 120.8. Clear flat level 360 SI, Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, then Mosul. 12-1 departure, Douglas transition. Runway 10, right turn after takeoff. Squawk 5062, frequency 120.8, go 1961. Go 1961, redirect correct to port platform pushback and setup on 708. Call you ready, go 1961. 3399, remota 12, push back, estacionamento. P3399, direcionamento é abaixo, ponto para o táxi, lá remota no 2. Estacionamento, 3399. 3301, chama Recife, 128-35. 2835, obrigado. Gol 1229, Focus trote em curso. Autoridade Terra Brava, Terra Papávia, Atenzulu 10 por Vaga, Atenzulu 16, pós-mu, após segue conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360. Saída São 1, transição ótima. Decolador no 0, primeira curva, à direita, transponder 5063. Frequência do controle Salvador 120.8. Go 1-9-6-1, request push back an engine start. Go 1-9-6-1, turn back for push and start up. On the drop field that finish the push back, we'll call for tech. After that, you will be approved. Okay, so am I, 1-9-6-1. Com 3399, taxa autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pato 1, Taxway India, reporte pronto para colar no ponto de espera, ajuste de altímetro 1008. Cente 41, via Índia, 10, cabeceira, 108, 9, guarde para o puxo, vamos traçar o em direção ao ponto de espera. Pelo menos será autorizado. Autorizado, alinhado da classe, estamos no zero, vento 130 graus, 119. Ali da cola, 130, 111, 3399, 110. Alinha 071, autorizado, puxa a chamar no 03, da costa para o ataque. Autorização para o 079. Afirma, autorizado, puxa o estacionamento no portão 03, da costa para o ataque. Tower 0 request taxi with 63 on board, 3 hours, 10 minutes, the alternate is coming. 3399, decolado 07, chama 0.1 em Salvador, 120.8. 3399, bom dia. 11961, we got 162 persons on board. Taxi approved to holding point runway 10 via Echo 1 taxiway India. support ready for takeoff on the road point. Challenge 1018, you follow the airbus of Star Alliance, AB of the April 4. Roger, clear taxi via April and India to holding point runway 10. Intercept 1018, we'll follow the Airbus. And just confirm, we have, there is 63 passengers on board, go 1961. Copy, 63. Pushback será minha porta 09, eu acho que vou ataque. Autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Índia. Reporte ponto no ponto de espera, ajuste 1018. 1018, via Índia, pode passar na frente. Autorizado ali, ânimo 6, pistola 0. Ânimo 1, 0, 0. Câmera 079, autorizado, decolar pistola 0, vento 130 graus, 08 mais. Decolar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2249, mas está aqui 166, bordo 4 horas, 10 a 0. Pela linha 079, decolado ao 12, chama agora o controle em Salvador, 120, mesmo 8. 208, obrigado, boa, 0029. 1229, copiado 56 bordo, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. E a Saxuono, Saxo em Índia, reporte pronto para a decolagem no ponto de espera, o ajuste de altímetro 1098. E a parte 1 em Índia, no ponto de espera, Bahia, está pronto, 22 ajustes para o 229, chamando 1066, bota. 1066, copiado. Autorizado inicial, reporte, reporte para ingresso no parque principal. Ciente, Alfa X-Fox, reporte para ingresso para o parque principal. 1-2-0, autorizado, atraso 0, vento no 30 graus 08 metros. Vindo para o parque principal 0, voo 1-2-0. Controle 29, decolado 18, chama agora o controle Salvador, 120, 218. Controle Salvador, obrigado, bom dia. Tudo bem, tudo bom. Controle, bom dia, o voo 349, contato normal, motorização. Voo 349, autorizado pela Bravo Romeu Juliette, via 7144, da Beia, número de voo 380, saída Salvo 1, transição Tóquio, decolador no zero. Primeira curva, direita, transponda 5072, frequência do controle Salvador, 120, 10.8. 320, de nível pro nosso bom RJ. Eu preciso 44, aldeia. Saída Salvo 1, próximo. Falou da 90, curva direita. 5072, Santo Mauro, de 208, ao controle. Vou. 1349. 1349, chama a saída Salvo 1, lei da Tóquio. Thank you. norte, virando pela parte principal, conselho até o 08. Número 349, campeão 04. Obrigado, respeito, para mim, tem resposta para o estado. Entrando. Puxa da minha 251, obrigado, respeito, para mim, portão 10. Informação, o rebote vai prosseguir até o ponto 08. fique atento ao finalização do reboque no portão 08, após prossegue até o ponto de espera da pista 10, via Tati 1, Tati 1 Índia, quando o ponto reporte no ponto de espera, com ajuste altímetro no 018. Observando a reboque posição 08, prossegue, Tati 1 Índia, centro, chamar a ponte de espera pronto, hoje chamei a 2 segundos. Copiado 89 a bordo, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, reporte pronto no ponto de espera, segue via Índia, ajuste altímetro no 08. Autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 140 graus, 1-1-9. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, reportar para ingresso no pátio principal. Posição confirmada, autorizado. Afirmo, voo 1349, autorizado decolar, 530 graus, 119. Como acima, fique atento à corrida do Banco da Gol. Após, autorizado a ingressar na 1-0, ali mantém na pistola 0. Observado 77 gols, mantém pista 1-0.